Naquela tarde, havia um clima sombrio. Alguém em perigo eu estava sentindo. Garoa fina, roda deserta, claridade na janela. Não sei que luz é aquela, na esquina uma vela. O que se ouviu foi um barulho de tiro. E me lembrei da morte do aquele estranho sorriso. Simulação de ódio, um sangrento massacre. A lista está completa de quem falhou no combate, de quem pisou na bola, não tomou cuidado. E pela justiça do homem foram julgados. Infelizmente pedi paz, já não dá mais. Um corpo ali jaz, na rua de trás. O cessar-fogo está longe de se concretizar. A bala pegou na parede daquele bar. Submetido a teste físico, um verdadeiro genocídio, grupo de extermínio. Lágrima, desespero e consequência e medo. Vitória de um lado, do outro desconsolo e enterro. O redator faz questão de comprar essa notícia. E pra polícia várias vítimas de uma guerrilha. Acerto de conta, briga de quadrilha. Cadê o legista? Ninguém explica pra família. Família choram pois perderam pessoas queridas. E na próxima notícia certamente terá mais vítimas. Sim ou não, cabe a você a decisão. Caia nessa ilusão, procure a salvação. Sim ou não, cabe a você a decisão. Caia nessa ilusão, procure a salvação. Sim ou não, cabe a você a decisão. Caia nessa ilusão, procure a salvação. Sim ou não, cabe a você a decisão. Caia nessa ilusão, procure a salvação. E se repetiu o crime, foi violento. Acenderam um pavio, perca de oxigênio. Um maluco que não tinha nada a ver pagou pelo pecado que não viu acontecer. O resgate chegou, o tempo não parou. O mano caído no chão, não aguentou. Uma alma já deixou aquele corpo ali. E uma tia com uma bíblia na mão, eu vi a luz da sirene da polícia que chegou. Aumentou o clima de tensão e de horror. Tropa de choque, bomba de gás lacrimogêneo. Corre, corre, asfixiado pelo veneno. A TV cobre a matéria com exclusividade. Pra eles é marketing, sangue de verdade. O âncora narra como se fosse um filme. História muito triste, longe de show business. Parece fácil tudo terminar assim, mas quem atirou sumiu e não acaba assim. Logo depois, na Vale das Oito eles morrem. E o fato se perde no tempo logo logo. A real se torna ficção pra quem assistiu. A diversão trágica aconteceu no Brasil, mas ali as marcas de sangue permanecem. Os carros passam rapidamente e nem percebem. Reprimidos estavam os sobreviventes, que viram os mano morrer lentamente. A covardia nesse dia apareceu evidente. Os mano sossegado que cresceu com a gente. Sim ou não, cabe a você a decisão. Caia nessa ilusão, procure a salvação. Sim ou não, cabe a você a decisão. Caia nessa ilusão, procure a salvação. Sim ou não, cabe a você a decisão. Caia nessa ilusão, procure a salvação. Sim ou não, cabe a você a decisão. Caia nessa ilusão, procure a salvação. Na sequência a violência se desencadeou. Deram brecha pro inimigo e ele aproveitou. Comprou a treta quem não tinha nada a ver. A confusão se armou, não sei como dizer. As famílias tristes e desconsoladas, pra polícia e pra TV preferem ficar caladas. Desta vez vieram preparados pra lutar em igualdade e serem respeitados. O choque viu, foi inevitável. E dali se ouviu vários disparos. As duas partes começaram um violento massacre. Bandido e polícia como na sessão da tarde. Devendo ou não devendo, alguém pagaria por isso. A polícia e os civis perderam o juízo. Gritos ecoam, correria a explosão. Fortemente armados se encontravam. Sangue na roupa do militante guerreiro. Ninguém ouviu seu apelo, morreu no meio. Cena de medo, a reportagem filma tudo. Foco tremido, mais emoção pro assunto. O mundo inteiro criticação da tropa de choque. Os manifestantes recorrem ao coquetel Molotov. O prefeito, o governo e o presidente não querem nem saber se no meio tinha gente inocente. Confronto violento de bandido e polícia. Tema prefeito com jornal sensacionalista. E minha dica desta vez não será escrita, pois apenas está se cumprindo a profecia.